Brasília, 5 horas e 4 minutos. Agora eu quero mandar um bom dia, um abraço pro meu amigo Rubão e toda a turma da Embrapa Gado, que estão agarrados hora dessa. Um bom dia pro Carlinho Leiteiro, lá no Núcleo Rural Taquara. Bom dia pro Zé Eletricista, um bom dia pro Tolentino. Um bom dia pro Mosaí, lá na cidade de Anápolis, pro Vanderlei na Bahia, pro seu Rubens lá no Maranhão, o Hermínio Burguero lá no Paraná, o João Benedito lá em Cuiabá e todos os meus amigos da cidade de Bauru. Um bom dia para vocês. E agora deixa eu falar com meu amigo Severino Milanês. Bom dia, Severino. Bom dia. Tudo bom? Bem, graças a Deus. No nome de Jesus, estou muito bem. Graças a Deus. Fazendo frio por aí? Eu tô aqui enrolando, não sei não. Tá certo. Então, o que você quer escutar, então? O Ponteiro da Viola com Tonico Tinoco. Manda pra quem? Eu vou mandar principalmente pra Alaide Soares, pra João Benedito, Ocione Rocha, Milton Licastro, Alaide, Teodora, Josimar, Lorivaldo Birigui, Terezinha Braga, Jair Rocha, Marlene, Fô e Silvana, Mercedes Babadilha, José Luiz, Tomé de Souza, Jandira Rosa, Maclipe Oliveira, Geraldo Silvia Vani do Paraná, Oscar Ediana, Eli Ferreira, Wellington Mesquita, Santina e a Seu Aguiar. Para todo gente, um bom fim de semana para todo mundo. Pra você também, com Deus, até segunda. Obrigado, tchau. Tchau, em Brasília, 5 e 5. Este hino cantando primeiro, acompanha o ponteio da viola. Se Deus fizer seu dia, com sua sabedoria, novo estilo na escola, mostrando a simplicidade, lição de brasilidade, pela boca da viola. Salve o Brasil brasileiro, salve, salve nossa escola. Este hino cantamos primeiro, acompanha o ponteio da viola. O amor e a bondade, no sertão e na cidade, os mestres são os primeiros, na lição da natureza, mostrando toda a beleza, um Brasil bem brasileiro. Salve, salve o Brasil brasileiro, salve, salve nossa escola. Este hino cantamos primeiro, acompanha o ponteio da viola. O sol da nova esperança, no sorriso da criança, no calor da mocidade, o nosso Brasil gigante, um governo que garante ao seu povo liberdade. Salve nossa escola, este hino cantamos primeiro, acompanha o ponteio da viola. Em Brasília, 5 horas e 8 minutos. Agora vamos para a previsão do tempo, começando pela região centro-oeste. Tempo seco e frio. A mínima na madrugada chegou aos 11 graus e a máxima pode chegar aos 38 graus durante o dia. Agora são 5 horas e 9 minutos. Vamos ter Sobradinho falar com meu amigo Newton de Castro. Bom dia, Newton. Bom dia, meu amigo Luiz Rocha. Como vai? Vou bom, e você? Graças a Deus aqui o friozinho tá é bom, mano. Bem de casa, estamos marcando aqui 20 graus. Pois é, imagina lá fora. Pensa no frio, está cortante. É. Mas Luiz, em primeiro lugar, quero agradecer sempre, em primeiro lugar, a Deus por mais esse dia lindo, maravilhoso, que só ele vai oferecer. Apesar do friozinho gostoso, nada como um cafezinho quente ou uma canjiquinha quente para esquentar. Como diz o seu civilino milanês, debaixo do Zé Dedão fica quentinho, tá, é bom. Eu achei bom dizer que tá enrolado. Tá enrolado. Seu civilino tá enrolado, mas tá rápido no gatilho. É. Seu civilino, bom dia pro senhor. Luiz Rocha, vamos mandar então a nossa cantiga hoje, Berra de Torneado, com o Juraci Marcito, para os nossos amigos, o senhor Inácio lá de Unaí, ao Flor de Formosa, ao senhor Rosane Capote, eu acho que não chegou ainda de Minas Gerais, ao seu Oscar Neto, e família, a Mercedes Bobadilha, a professora Silvano Café Sem Truco, ao seu Web Mesquita, ao seu Vardim, lá no Bairro Norte, a Leonide Siqueira, a dona Maria Onísia, a Josimar da QNG, ao seu Rogério do Assentamento Renascer aqui em Sobradinho, ao seu Geraldo Silva, ao seu Geraldo e a dona Avani, lá no Paraná também, a Nete e sua irmã Janete do Recanto das Lemas, aos nossos aniversariantes de hoje, o Luiz Rocha, com certeza são muitos, da vida. Um bom dia para todos, um bom final de semana e uma boa sexta-feira, Luiz Rocha. E segunda-feira teremos quem aí na programação, Luiz Rocha? Já temos Luiz Mulato e Mozaí e mais duas duplas, que é a primeira vez que vem. Lelo da Viola e Darcy, do Rio Grande do Sul. E Raul Viola e Gil do Vale, lá de São Paulo. Opa, coisa boa. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Sim. Você pediu uma cantiga aí, que foi, sim, até bom. O Juraci já faleceu. O Marcito mora aqui em Brasília, lá no Itapuã. Você sabe quem é ele? Você lembra daquela dupla que eu mostrava no programa quando chamava Clima de Fazenda, Carlos Henrique e Emiliano? Eu tô com a leve impressão que eu lembro de quem é esse sujeito. Pois o Marcito é o Emiliano. Pois, coisa boa. Tá bom? Ou seja, está perto da gente, é importante que esteja sempre por perto da gente. Certo. Pois ótimo, um abraço para você, um bom dia, que Deus nos abençoe hoje e sempre, e vamos em frente. Até segunda. Se Deus quiser, um abraço. Em Brasília, 5:11. Todo torneado, deixe que logo devolva o cantaneiro, que foi usado por meu velho pai, nos belos tempos que foi boiadeiro, quando meu pai tocava o berrante, e os peões gritando eu boiada não escuta. não fique triste, filho, é a vida. Pois onde estou eu também sou feliz. Pendurado ali na parede, uma lembrança do meu velho pai. O seu berrante hoje é. Pendurado ali na parede, uma lembrança do meu velho pai. O seu berrante hoje é enfeite, o eu é goiaba, não escuto mais. O eu é goiaba, não escuto mais. Em Brasília, 5 horas e 15 minutos e agora vamos ver a previsão do tempo para a região norte. No norte do país pode chover. O tempo fica nublado no Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. Nas demais áreas, o céu fica claro com névoa seca. A mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar aos 38. 5 e 15 e agora vamos até Birigui, que eu vou prosear com meu amigo Lorivaldo. Bom dia, Lorivaldo! Bom dia, meu amigo do Rosa. Tudo bom por aí? Ah, mas melhor do que isso estraga, né? Então tá bom, dona Anissa já tá de pé? A dona Anissa tá escutando aqui, você aí, ó. Ela não quer pro seu programa também não, tá, garoto? Tá bom, e o que que nós vamos ouvir por indicação sua? Vamos ouvir aí com o Valdeir Israel, Sonho de Louca. Vamos, pra quem você manda? Eu vou mandar pro nosso amigo Oscar Neto, doutor Ned Souza, Terezinha Primo, Odilano, a Tioca, a Nete, o Ezequiel, Jorge, Érica Mesquita, Leonir Siqueira, Jardim do Café Sem Trovo, Josimar Amero, Hélio, Severino Milanese, Oswaldo Silva, todos os amigos que estiver ouvindo, tá bom? Tá bom, obrigado, bom final de semana, até segunda. Estou mandando pra Manu também, tá? Tá bom, até segunda. Tá, tudo com Deus, tchau. Em Brasília, 5h16. Amor indeciso que tirou-me do seu pensamento, porque agora tem muito juízo. Você fala pra um e pra outro que eu fui o seu sonho de louca. Fala, fala que já me esqueceu, mas não tira meu nome da boca. Eu posso ter 1 milhão de defeitos, mas não ligo para o seu despeito. Desabafe o quanto hey. Em Brasília, 5 horas e 19 minutos e agora vamos para a região Nordeste. O céu fica nublado com chuvas isoladas no Rio Grande do Norte, na Paraíba e em Pernambuco. A temperatura mínima essa madrugada foi de 10 graus e a máxima pode chegar aos 37 graus durante o dia. 5 e 19, agora vamos até a Vicente Pires falar com meu amigo Nero. Bom dia, Nero. Bom dia, Luiz. Tudo bom com o amigo? Tudo bom, melhor falando com você, garoto. Tá e certo. Com a Manu também. Certo. Demorei um pouquinho a participar, mas eu tô sempre escutado, rapaz. Semana passada eu tentei várias vezes, não consegui, hoje eu levantei mais animado e estou na escuta e desde a hora que o Severino participou, 5 e 5, né? Certo. E o que que você escolheu para nós escutar? É, manda aí o Saudade e o Carreiro com os Dois Mineiros. Sim. Aí eu não tenho a lista aqui, vou mandar para todos os ouvintes aí da Rádio Câmara. E você, menino, que participou, o Arthur Ed Souza e o Lorival do lá de São Paulo, ele não esquece de mim, rapaz. Agora perdeu meu nome e sempre manda um alô para mim. Eu fico muito contente com isso. Tá bom, então. Vou mandar para todos os ouvintes, todos colegas do Brasil, Beijo Pepino, o meu amigo Oscar Neto também. E outro dia eu vou fazer uma listinha para mandar para todo mundo aí. Um abraço a todos, bom fim de semana. Vou falar para você também, viu, Luiz? Obrigado, até segunda então. Até segunda, se Deus quiser. Um abraço. Outro, em Brasília, 5h21. Boiada, e o berrante certamente emudeceu. Já não se ouve mais o grito de um carreiro. Infelizmente tudo desapareceu. Naquela estrada que passava a boiada, abandonada, o asfalto cobriu o chão. Fico sentado na soleira do alpendre, boiada ali só na imaginação. Vai, saudade, vai acabando com esse velho amigo seu. Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada, e o poeirão da estrada também desapareceu. Nessa estrada, carga pesada que trazia do grotão. Longe se ouvia um cantar bem duetado, bem apertado no chumaço e no cocão. No coice tinha boi bordado e canário, e lá no meio ouro preto e campeão. Os bois de guia, pente fino e numerado, que atendia só no guiso do ferrão. Vai, saudade, vai acabando com esse velho amigo seu. Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada, e o poeirão da estrada também desapareceu. Fico lembrando dos bons tempos que se foi. Vejo meu carro lá debaixo da paineira, tá sem esteira, é tão triste sem os bois. Não tem cocão, não tem chumaço e nem fueiro. Não tem carreiro, o cabeçalho tá no chão. E nessa hora os olhos choram sem querer. Parece um sonho, vejo tudo num telão. Vai, saudade, vai acabando com esse velho amigo seu. Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada. E o poeirão da estrada também desapareceu. Em Brasília, 5 horas e 25 minutos. Agora vamos para o sul do país. No sul, o tempo fica fechado com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva em toda a região. Os termômetros bateram os 7 graus na madrugada e a temperatura máxima pode chegar aos 30 graus. 5 e 25. E agora deixa eu prosear um cadinho com meu amigo Fulô. Bom dia, Fulô. Bom dia, meu prezado. Tudo bom com o amigo? Bom, sem quantia. Então, um bom final de semana pra você. E eu vou pedir diferente. Você oferece primeiro, depois você fala o nome da cantiga pra nós fazer uma surpresa, tá bom? Tá bom. Pra quem você oferece? Pra Terezinha Braga. Pra meu amigo Oscar Neto. O Elton Mesquita. O Silvio Milanês. O Nilton de Castro. O Tomé de Souza. A Jandira. A Teodora. A Mercedes, a Diogo, o Zé Serra, a Divina Serra, a Neuza Coutinho, a Maria Helena, Ceará, Rosa Caetana, a Regis, o Inácio Naí, o Nélio da Vicente Firme, o Geraldo Silva, a Marlene, a Leonilde Siqueira, a professora Silvana, Joaquim Casa Sem Troco, o meu amigo Maurino, e o pessoal lá de Irevi, e um papo para a turma deles, Dona Ivo Cobre do Ouro, e para todo mundo que estiver ouvindo. Tá bom, e qual que é o antigo amigo que eu vi? Terezinha com Moreno. Moreninho. Bom final de semana, até segunda. Até segunda. Em Brasília, 5h27. Terezinha, tu és meu amor. Terezinha, és tudo pra mim. A natureza é tudo querida. O amor é forte também. Junto a ti serei tudo na vida. E sem ti não serei mais ninguém. Tu és uma flor mais bonita que tem no jardim. Terezinha, tu és meu amor. Terezinha, és tudo pra mim. A natureza é tudo querida. O amor é forte também. Junto a ti serei tudo na vida. E sem ti não serei mais ninguém. ZYC 488, 96,9 MHz, Rádio Câmara FM. A sintonia do cidadão. Rádio Câmara, a sintonia que liga você. Em Brasília, 5 horas e 33 minutos e agora vamos para o Sudeste. Na região Sudeste, o céu fica nublado, parcialmente nublado, com chuvas isoladas na Serra e no litoral do Espírito Santo. A temperatura mínima foi de 4 graus e a máxima pode chegar aos 33. 5h33 e agora deixa eu prosear com meu amigo Tomé de Souza. Bom dia, Tomé. Bom dia, meu caro amigo. Tudo bom? Tudo, e você? Graças a Deus. Você viu que é a antiga boa do fulô pra Terezinha? Rapaz, mas como encaixou, né? Encaixou. Mandou fazer especialmente, né? Foi. E o que você achou? Escolheu aí pra nós assuntar? Uai, eu não estou sentindo sol, mas você ouvi a moda com o Silveira no Canô, né? Ah. Estou sentindo sol e quero esparramar, viu? Viu. Para os caçulas de ontem, a Laís de Soares e o outro, né, é o Benedito. João Benedito. É, João Benedito é lá do de Cuiabá. É, mas e vai, de qualquer forma, vai para ele também, porque às vezes ele já está ouvindo. Vai também para o Severino, Milanese, esse é o primeirão, o Nero, o Oscar Neto, a Conceição de Planaltina de Goiás, a Leonilo Siqueira, está melhorando, né? Uhum. Um abraço para ela, a Teodora, eu não estou entendendo nem a minha letra. O Edson da Feira, eu passei lá na feira e vi a banca dele, muito bonita, viu? É. Chupeta uma laranja lá. Eu já fui lá também. Pois é. Eu não sou fuxiqueiro, não, mas eu vou dizer que a banca dele é a mais de recheada lá, né? É. Vai para o Fulô, para a Cláudia, lá em Formosa, para o José Serra, a Neuza, a Divina Serra. Tem outra Divina também, né? Que é uma caçula também. É lá do núcleo rural. Ah, do núcleo rural. É de Planaltina ou não? É. Ah, é? Lá que perto de Planaltina. Uhum. Para o Tiago Ferro, para o Rubão, lá na Embrapa, para o Luciano e o Sidmar, aqui em Planaltina, e para também para o Olivaldo França e a Dona Nice, e o Hélio, Inácio, Juarez e família. Para todos vocês, a Manu, o Viviano, desejando um bom fim de semana para todos vocês, viu? Para você também. Obrigado, com Deus, até a segunda. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã não, até segunda. Em Brasília, 5h35. Jamais o povo se esquece de Silveira e Varrinha, cantando apaixonado suas lindas melodias. 13 anos de sucesso, o Brasil glorificou. Pelas marcas do destino, Varrinha nos deixou. Solidão, coração chora em dó. Meus amigos estão partindo e eu ficando sozinho. Estou sentindo tão só. Trinta anos de carreira cantando com Silveirinha, que deixou muita saudade pela voz linda que tinha. Agora com outro irmão, cantando com muito amor. Um abraço de esperança de Silveira e Nicanor. Solidão, coração chora em dó. Meus amigos estão partindo e eu ficando sozinho. Estou sentindo tão só. De um casamento feliz, perdi de minha companheira, mas tinha que prosseguir, seguindo a minha carreira, com esse lugar criamos, levando esta bandeira, com mais de 100 discos gravados, novamente os irmãos Silveira. Solidão, coração chora em dó, meus amigos estão partindo e eu ficando sozinho, estou sentindo tão só. Em Brasília, 5 horas e 39 minutos. Você está em sintonia da Rádio Câmara Brasília 96. Rádio Câmara Brasília 96.9, Rádio Câmara Cuiabá 89.5 e Rádio Câmara Bauru 93.9. De qualquer lugar que você estiver ouvindo, pode pedir sua cantiga. 61-3216-1734. Como faz agora minha amiga Leonilde Siqueira. Bom dia, Leonilde. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Bom, e você? Graças a Deus, só falta assim 2%. Aí o resto tá bom. Esse final de semana eu acabo de curar o restante. Tá certo. A pinga queimada, né? Exatamente. É isso aí que eu vou fazer. Porque medicamento não tá resolvendo, né? Tá. Então eu vou beber uma pinguinha com limão, um mel, aí a coisa melhora, né? A Laíde é treinada nesse tempo de sapecar a pinga, né? Não, é a Terezinha Braga. Terezinha Braga? É, a Terezinha Braga que faz pinga quente. Inclusive ela gosta de incendiar o cabelo dos outros. É um perigo a Terezinha. Deus me livre. Pois é, ó. Ontem o seu Mozair me ligou, aí ele é uma gracinha, né? Uhum. Aí me ligou pra avisar que segunda-feira ele vem. Eu falei, não, senhor, pode ter certeza que eu vou estar lá também. Nem que eu vou agasalhada da cabeça até lá nos pés, mas eu vou lá, se Deus quiser, né? Certo. É, depende de Deus. Mas aí eu quero ouvir hoje, só tem nome de sertão, com o Mozair e o Luiz Mulato. E vou oferecer aí pra Celinha com o Messias, também pro seu Mozaí com a Maria, pro Luiz Mulato, pro Moza, né, a Conceição, uhum. Pra Laíde Soares, o Leís Ferreira, o Edson da Feira, a Teodora, o Josimar da QNG, a Rosa Caetano, a Divina Serra, a Neuza Coutinho e Zé Serra, o Tomé, a Santina, a Silvana, enfim, a toda a nossa família caipira, um abraço grande, um ótimo final de semana para todo mundo e para muitos até segunda-feira, falou? Falou, um obrigado. Um abraço grande, fica com Deus também para Manu e para o Bibiano, para você, um ótimo final de semana, assim, abençoado, falou? Falou para você. Tchau. Também. Tchau. Beijo. Em Brasília, 5h41. Tempo não vejo um carro de boi, nem o carreiro, nem poeira de boiada. Até o rancho de sapé foi demolido, onde o caboclo vivia com sua amada. Só os destroços da porteira encontrei. Isso não passa de uma dor que me consome, porque um dia foi chamado de sertão. Hoje só resta simplesmente o seu nome. Vai progresso, deixa a saudade nesse pobre coração. Vai progresso, não vejo mais o que existia no sertão. Deito na rede e fico pensando a vida. me dá tristeza e vontade de chorar. Vejo o asfalto que cobria o estradão, jamais eu vejo uma boiada ali passar. Não ouço mais o repique de berrante, nem os peões que outrora conheci. De onde veio isso que chama progresso? Com esse golpe, francamente, eu senti. Vai progresso, deixa a saudade desse pobre coração. Vai progresso, não vejo mais o que existia no sertão. Hoje não tenho forças para trabalhar e nenhum filho que possa cuidar de mim. Os meus cabelos branquearam com o tempo, estou prevendo brevemente o meu fim. Nada me resta a não ser essa lembrança, como uma folha vou tocado pelo vento. Minha herança são as rugas no meu rosto, e o passado me deixou em fragmentos. Vai progresso, deixa a saudade neste pobre coração. Vai progresso, não vejo mais o que existia no sertão. Em Brasília, 5 horas e 45 minutos. Para você que trabalha até as 6, pode ir reunindo seus guardados para ir descansar daqui um cadinho. E quem vai enfrentar mais um dia de labuta a partir das 6 horas, pode começar a se aluir aí para não se atrasar. Porque agora é hora de eu dar uma esticadinha até Planaltina para cruzear com minha amiga Santina. Bom dia, Santina. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo bom. E você? Bem, graças a Deus. Tá bom. O que que você quer ouvir? Vamos ouvir com Baltazar Violeira e Martinho, Meu Sonho. Vamos. E quero dar um bom dia especial para o seu Geraldo Silva, né, que perdeu a filha. Pedindo a Deus que abençoe muito ele para superar essa saudade que vai ser muito longa, mas vai passar. Certo. Não, a saudade não vai passar, mas que essa dor vai passar mais. Uhum. E vamos lá mandar um bom dia especial para o seu Joaquim de Café Feitoco, para a professora Silvânia Vicente, para Leonilde, Mercedes, Marlene, Maria Helena, Fulô, Terezinha Braga, Terezinha Prima, Cláudia, Teodora, Rosalino, Rosa Caetano, Hilda do Corro do Ouro, Pato, Neidinho, Izinho e Manu e Bibiano, para sua esposa, para toda a sua família, até segunda-feira a todos, que Deus abençoe a todos nós. Você também, fica com Deus até segunda. Fica com Deus, Luiz, amém. Em Brasília, 5h46. Esta noite eu estava pensando, relembrando meus tempos atrás. E ao dormir eu acabei sonhando, e sonhando eu fui longe demais. Regressei muitos anos no tempo, pois no sonho o regresso é capaz. E com a força do meu pensamento, revi muitas coisas que não voltam mais. Comecei pela terra querida, um pedaço de chão em Goiás, um recanto tão cheio de vida, que outro igual não existe jamais. Vi a casa que foi construída, com o esforço e o suor dos meus pais, que até hoje não foi destruída, e vive cercada pelos animais. estrada por onde eu passava, quando eu ia e voltava da escola. E o banquinho que o meu pai sentava pra tocar as modinhas de viola. E o campo que a gente jogava as partidas do jogo de bola. E a lagoa que a gente pescava e em pouco tempo enchia a sacola. Avistei a porteira se abrindo pra boiada que vinha chegando, e a poeira que ia subindo pelo ar ia se espalhando. Porém o momento mais lindo ainda estava se aproximando. Foi ouvir os cachorros latindo e os boiadeiros berrante tocando. Foi pra mim uma grata surpresa, um presente que Deus me mandou, eu voltar a rever a beleza do lugar que a gente morou. Minha infância foi uma riqueza que o meu sonho só me confirmou. Esta noite eu tive a certeza que a mãe natureza de mim se lembrou. Em Brasília, 5 horas e 50 minutos. E agora eu vou prosear um cadinho com meu amigo Adelaídio. Bom dia, Adelaídio. Bom dia, Luiz. Tudo bom por aí? Tudo bem, graças a Deus. Maria Rita já foi pra lida? Já saiu já, tá na estrada. Certo. E o que você escolheu pra nós ouvir? É com Elício Zé Goiano, Moradia de Caboclo. Vai pra aí, quem? Aí eu vou oferecer pra ela, pra Maria Rita, que deve estar na escuta, e vai pra Terezinha Prima, Terezinha Braga, pra Leonide Siqueira, Laíde, Oscar Neto, o Maringuete, a Marlene, o Zé Serra mais a Neuza, o Vardim, Tomé de Souza, Santina, Lorival de Birigui, e todo o pessoal de Baru, e todos que estiverem na escuta do Brasil Caipira, um abraço, Luiz. Outro pra você, até segunda. Até segunda, se Deus quiser. Em Brasília, 5h51. Minha casa de caboclo na beira do ribeirão, recanto dos passarinhos, alegria do sertão. Ali eu tenho de tudo, de Deus tem a proteção. O ar que eu respiro é puro, brilha o arrozal maduro na planície do Varjão. Tenho cachorro de caça, espingarda cartucheira, um paial cheio de milho, 18 vacas leiteiras, um cavalo bom de sela, que é tratado na cocheira. Mantimento com fartura, lata cheia de gordura, guardada na prateleira. Aos domingos saio cedo, isto é meu passatempo. Espingarda tira colo, patrona de aviamento. Os cachorros estão na trela, pulão de contentamento. Estrelos americanos que no rastro saio rando, na espera fico atento. No dia que eu vou pro rio, levo meu feixe de vara, também levo um covo grande que eu mesmo fiz de taquara. Eu tenho um poço cevado só pra pegar diabara. Se a noite não dá peixe, eu tiro este desfeche contemplando as capivaras. Assim levo a minha vida, sem mágoa no coração. Na capelinha da serra faço a minha oração. Na minha prece eu peço a Deus sua proteção. Protegei minha família, minha doce moradia, meu recanto de sertão. Em Brasília, 5 horas e 54 minutos. E para a gente fazer um ajustamento aqui, não vamos atender ninguém, mas vamos escutar uma cantiga danada de boa. João Carlos e Carlos Leite, Extinção. Olha aquele tronco de madeira, vai descendo a corredeira no leito do grande rio. Olha aquela árvore tombando, motosserra trabalhando, provocando um arrepio. Olha a fumaça da queimada, a fuga da passarada, procurando outro lugar. Vou me perguntando até quando a floresta acabando, quando é que vai parar? Vou me perguntando até quando a floresta acabando, quando é que vai parar? Sou brasileiro, patriota, estou cansando desse preço que pagamos pra quem manda e nada faz. A nossa terra pouco a pouco aquecendo, tem grupos enriquecendo e cada vez querendo mais. Que o mundo precisa, ficou seco, não tem brisa, motivo devastação. O planeta azul está doente, vai morrendo lentamente, vai perdendo seu pulmão. A madeira nobre de outrora vai sumindo, vai pra fora, ninguém sabe, ninguém viu. Isso não é coisa de momento, vem lá do descobrimento, começou com o pau-brasil. Isso não é coisa de momento, vem lá do descobrimento, começou com o pau-brasil. Sou brasileiro, patriota, estou cansando desse preço que pagamos pra quem manda e nada faz. A nossa terra pouco a pouco aquecendo, tem grupos enriquecendo e cada vez querendo mais. Sou brasileiro, patriota, estou cansando desse preço que pagamos pra quem manda e nada faz. A nossa terra pouco a pouco aquecendo, tem grupos enriquecendo e cada vez querendo mais. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara, a sintonia do Legislativo. Rádio Câmara, a sintonia que liga você. Forma-se agora a Rede Legislativa de Rádio, com transmissão a partir da Rádio Câmara, diretamente da Câmara dos Deputados em Brasília. Em Brasília, 6 horas. E agora um bom dia, um abraço a todos do Mato Grosso, a todos aí de Cuiabá e os demais que estão em sintonia com a Rádio Câmara Cuiabá, Rádio Câmara Bauru e Rádio Câmara Brasília. E pela internet, radio.câmara.leg.br. Donde você estiver escutando nós, pode pedir sua cantiga ligando 61-3216-1734. Como faz agora minha amiga Maria Eunice. Bom dia, Maria. Bom dia, Luiz Rocha. Tudo bom? Tá bom. Dentro do possível. Dentro do possível. Certo. Tá bom. Temos que acreditar sempre em Deus, né, Luiz? Uhum. Não podemos esmorecer. Não. Né? Então, vamos agradecer a Deus por mais esse dia, né, que Ele está nos permitindo. E eu quero agradecer muito a Deus pela honra de ter me dado minha filha, né, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns para ela. E também mandar um bom dia para todos os que já participaram, né? Uhum. Todos os amigos da família. E também que Deus abençoe a todos e deu um bom dia, um bom final de semana para todos, né? E também vai meu abraço para o professor Silvana, para a Claudinha, para o Leonildo, para o Inácio, para o seu Vardir, para o Josimar, para o seu Geraldo Silva, para o seu Geraldo, para o dona Vani, e para todos, tá bom? Tá bom. Que Deus abençoe a todos. Você também, e felicidade, Sofia, parabéns, e bom final de semana, até segunda. Tá joia. Ô, Luiz Rocha. O nome dela é Lina, viu? Tá bom, Lina. Lina. Tá bom, fica tá com bom. Deus. Tá joia, obrigado. Bom final de semana pra você. Obrigado. Em Brasília, 6:01. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns nesta data querida, mais um ano de vida que tens. Vamos todos cantar pra você. Parabéns, parabéns, parabéns. Como é linda esta data de hoje. Salve, salve o seu aniversário. Deus lhe dê muitos anos de vida pra viver mais de um centenário. Você hoje é feliz, mais feliz. Esta festa vai deixar saudade. Voltaremos pro ano outra vez, desejar-te mais felicidade. Parabéns nesta data querida, mais um ano de vida que tens. Vamos todos cantar pra você. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns nesta data querida, mais um ano de vida que tens. Vamos todos cantar pra você. Os anjinhos do céu nesta hora descerão cá na terra, porque Brasília, 6:04. Quer escutar uma cantiga boa que ninguém pediu até agora? Então você mesmo pode ligar. 61-3216-1734. E agora deixa eu prosear um cadinho com minha amiga Terezinha Braga. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Tudo bom. E você? É, gostei da sua sugestão, viu? Muito boa. Ficou bom, não ficou? Ficou. Só o ouro. Tá bom. Por isso é que eu não deixo de ser 100% caipira, Luiz. Então tá bom. E o que, que você escolheu para nós escutar? Hoje eu gostaria de ouvir, eu quero homenagear o meu amigo Zanato, que está em Brasília. Uhum. É, Pisando no Meu Coração, a composição é de Claudionor Silveira e Nivaldo Silveira, nas vozes de Zanato e Maciel. E eu quero oferecer para todos os nossos irmãos caipira um beijo no coração de cada um, bom final de semana para todos. Que Jesus continue nos abençoando. Oferecer para a Fulô de Formosa, para você, para a Emanuele, para o Bibiano, para toda a sua equipe, para os meus amigos lá da Granja do Torto, o Zanato, a Égina, sua esposa, o Algemiro e a Eide, sua esposa, é, para o meu amigo Tião Leite e a Maria Geralda, lá em São Sebastião, para o Tiãozinho e Cida, todos lá de São, lá de, da Granja do Torto, um beijo no coração de cada um. É, e para todos os nossos irmãos caipira, Luiz. Tá bom. Bom dia para todos, até amanhã para você. Ah, para o meu amigo, seu irmão, é Valdecio... Davi. Davi e a Raquel. Um tá beijo bom. No coração de cada um e até amanhã, se Deus, até segunda, se Deus quiser. Até segunda. Em Brasília, 6:06. Eu não sei se vós se lembra, menina, daquele dia. Nós fomos naquela festa, tudo para mim sorria. A lua estava tão clara, a noite era igual um dia. Andando pelo caminho, era o que vós me dizia. Se um dia eu te deixasse, vós jurava que morria. Nós chegamos lá na festa, na viola eu fui tocar. Na primeira contradança, a voz já saiu pra dançar. Com o moço da cidade, começaram a conversar. Daquela hora em diante, tudo começou a mudar. Não quis mais os meus carinhos, pois o outro em meu lugar. Daquela hora em diante não lhe dei mais atenção. Voltar me procurar, nunca eu lhe dou meu perdão. É triste pra quem ama receber ingratidão. Naquela noite de festa, vós com ele no salão, dançaram a noite inteirinha, pisando em meu coração. Juro que eu nunca esperava de ser assim tão ingrato. Tratando assim desse jeito, meu coração desacata. Só por ele ser granfino, Deus até me gravata. Coração igual ao meu, não é assim que se trata. Eu vou embora pra sempre, seu desprezo ainda me mata. Vós me fez, foi mais que um desengano. Pois estou decidido a mudar todos os meus planos. Adeus para sempre, adeus, eu já vou me retirando. Não esqueço o que vós fez, pode passar muitos anos. Fui na festa tão contente, voltei pra casa chorando. Thank you. Em Brasília, 6:09. E agora deixa eu prosear com nosso irmão de arte, Plínio Lopes. Bom dia, Plínio. Bom dia, meu amigo Luiz Rocha. Prazer falar com você. O prazer é todo meu, rapaz. Eu fico achando de alegria por causa que eu consegui falar de novo com você hoje, viu? E por falar nisso, o programa que você faz aí em Paranoá, como é que sintoniza você? É só sintonizar na internet, procurar Paranoá FM na internet e na frequência dela aqui é 98.1. Que hora que é o programa que você faz? É todo sábado, das 5 às 7 da manhã, Luiz. Ainda bem que nós não trupica pra atrapalhar um outro, né? Não trupica, não, por causa que eu não tenho quem faça eu perder esse programa, seu, viu? Eu agradeço a você, boa sorte pra você. E o que você quer escutar? Olha, eu quero escutar aí, ó, com Carlito e Baduí, sou pobre, mas te amo, viu? Opa, tem direito também, né? É, pois é. E pra quem você recomenda? Luiz, vou falar pra você que se eu for falar o nome de todo mundo aí, não dá pra falar. Eu quero mandar pra todos os ouvintes aí da Rádio Câmara, viu? E pra essa moça que atendeu o telefone aí, que atendeu a gente muito com carinho, viu? Ah, Manu! Isso, e pra você também, pra toda a sua família, pra Rogério do Assentamento é Nascer, seu Joaquim lá do Café Sem Troco, pra todos os ouvintes. Tá bom, sucesso aí pra você, um bom trabalho e bom final de semana. Obrigado, Luiz. Um abraço pra você também. Obrigado. Em Brasília, 6:11. Sou pobre, na verdade, mas te amo. Te digo com muita sinceridade. Pode crer que não vive no engano, porque estou confessando a verdade. Volte para mim, mulher amada. Volte para mim, meu bem-querer. A vida sem você não vale nada. Tu me despreza porque sou um pobre homem. Já é demais a mim infelicidade. O seu desprezo pouco a pouco me consome. Seu coração está cheio de maldade. Volte para mim, mulher amada. Volte para mim, meu bem querer. A vida sem você não vale nada. Sozinho não consigo mais viver. Eu estou abandonado em desespero. Você está na flor da mocidade. Abandonou-me porque não tenho dinheiro. E tirando a minha felicidade. Volte para mim, mulher amada. Volte para mim, meu bem querer. A vida sem você não vale nada. Sozinho não consigo mais viver. Sozinho não consigo mais viver. Sozinho não consigo mais viver. Sozinho. Brasília, 6 horas e 14 minutos. E agora eu vou falar com minha amiga Nete. Bom dia, Nete. Bom dia, Luiz. Tudo bom com você? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bom também. E o que, que você separa hoje para nós escutar? É, com André Andrade, Deixa as Águas Rolar, né? Uhum. Para quem você manda? Vou oferecer primeiramente para a filha da Maria Unida, que está aniversariando, né? A Lina. Certo. Que Deus dê muitos anos de vida e saúde para ela. E um abraço para Maria Unida, que melhora para a mãe dela. Vou oferecer para minha amiga Zenaide, para Geraldo Silva, Maria Unísia, Diogo, Lei Ferreira, Josimar da QNG, José Diniz, Leonardo de Buritis, meu esposo Lindomar, o Inácio, Mercedes, Leonido Siqueira, Isaías Rocha, Valdeci Rocha, Marquelis, para o Dilano, o Elton Mesquita, André Luiz em Samambaia, Inácio, Marlene, Davi Rocha e Raquel, e para você, para Manu e para o Viviane, para todos que gostarem. Tá bom, bom final de semana, até segunda. Até segunda, se Deus quiser. Em Brasília, 6h15. Deixe as águas rolar, deixe a poeira baixar, vou achar uma saída. Nada vai atrapalhar e Deus vai ajudar, vou consertar minha vida. Vou levantar a cabeça, não estou jogado fora. Final de uma derrota, começa uma vitória. Te lembrar não faz sentido, não vale a pena ter saudade. Foi te perdendo que eu achei a felicidade. Deixe as águas rolar, deixe a poeira baixar, vou achar uma saída. Nada vai atrapalhar e Deus vai ajudar, vou consertar minha vida. Deixe as águas rolar, deixe a poeira baixar, vou achar uma saída. Nada vai atrapalhar e Deus vai ajudar, vou consertar minha vida. Perdendo que eu achei a felicidade. Deixe as águas rolar, deixe a poeira baixar, vou achar uma saída. Nada vai atrapalhar e Deus vai ajudar, vou consertar minha vida. Deixe as águas rolar, deixe a poeira baixar, vou achar uma saída. Nada vai atrapalhar e Deus vai ajudar, vou consertar minha vida. Thank you. Em Brasília, 6h19. E agora vamos dar uma esticadinha para falar com nosso novinho, caçulinha do Brasil Caipira, o seu Arno, lá do Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Arno, bom dia! Alô, Arno, bom dia! A ligação do Arno falhou, mas ele prosseguiu tanto com a Manu que eu vou tocar a cantiga que ele pediu. João Mulato e Douradinho, Preto Doutor. Moço vistoso de porte galante, com sua amante ele se casou. Virou da boemia a flor meretriz, quem fez ela feliz foi um homem de cor. Porém certo dia, por mal entendido, mulher e marido brigou por amor. A mulher foi embora pra outra cidade, deixou na saudade o preto doutor. 20 anos depois ela adoeceu e quem a socorreu até sangue doou. Dentro do hospital foi um corre-corre, a doente não morre, dizia o doutor. Pediu pra Jesus com amor e fé, proteja a mulher nesta transfusão. O negro implorava para a onipotente, salve a paciente, tenha compaixão. A cirurgia, o doutor de plantão fez a transfusão com seus assistentes. Ele deu seu sangue pra desconhecida, pra salvar a vida da paciente. O sangue do preto fez ela feliz, a flor meretriz reviveu novamente. E reconheceu o seu ex-marido e o homem traído estava em sua frente. A mulher curvou de joelho no chão e pediu perdão em nome do Senhor. O doutor bateu a mão sobre o peito e mostrou satisfeito o seu grande valor. Ela agradeceu os bons aparelhos e o sangue vermelho de um homem de cor. Nesta transfusão foi salva a mulher que beijou nos pés do preto doutor. Em Brasília, 6h23. E agora deixa eu prosear com o meu amigo José Serra. Zé, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Eu tô bem, você e a família? Tudo bem, fazia dia que nós não falava. Mas tá difícil, nós estamos tentando aqui, né? Eu tô no celular, meu amor tá no FIFA e tá difícil conseguir. Nós estamos desde 5 horas. Já fez o café pra mulher? Já fiz o café, ainda não foi tomar não, mas já daqui a pouco ela vai. Não tem outra, ela tem que enfrentar o seu, né? Tem que enfrentar o meu. Então tá certo. Mas... E o que ela que você... toma, ela gosta. Tá certo. E o que você quer escutar? É um pedido de um pai, né, com o Lourenço Olival, né? Sim. E aí eu vou mandar aí pra você, pra sua esposa, pro pessoal da sua família toda, que é muito difícil saber o nome de todos, né, mas incluindo todo mundo. Certo. E pro Inácio de Unaí, Santina, Marlene, Rosalino Capote, Maria Helena e Ceará, Geraldo Silva, Cláudio de Formosa, Flor, Maringuete, Vardim, Lodivaldo Birigui e a esposa dele, o Marquelise e a Dona Rita, Oscar Neto e família, Adelaide e Marquelise, Severino Milanês, Beis, Dilano, Tioco e todos que estiver ouvindo e gostar da música, uma boa sexta-feira e um feliz final de semana para todo mundo, viu? Você e também. Aqui, pro meu amor, que eu não posso esquecer de jeito nenhum, senão eu declaro puxando minha orelha. Tá bom, com Deus, até segunda. Se Deus quiser.

paraguaia mais caipira do Brasil, minha amiga Mercedes. Bom dia, Mercedes. Buenos dias, Luiz Rocha. Tudo bem? Tudo bom. Escuta, qual a sua previsão de otimismo para esse final de semana que está chegando? Luiz Rocha, a Maria Eunícia me ligou antes das 6, se certo. Eu podia homenagear a filha dela, pediu para mim, né? Pode. Pode, aí eu falo um pouquinho depois, desejando tá um bom final de semana, tá ok? Tá ok. Tá. Parabéns, Lina. Hoje é dia de festa, pois é seu aniversário. Mas também um dia de reflexão, que fará você pensar em tudo aquilo que você construiu ao recorrer da vida. Tudo aquilo que você realmente é. Saiba que hoje só estarão a seu lado pessoas que realmente querem a sua felicidade. Pense com carinho em todas as coisas que poderia ter feito e reorganize seus desejos. Não deixe nada para depois e não tenha medo de pedir ajuda. Que Deus sempre esteja a seu lado, Lina, e que você também sempre esteja ao lado de Deus. Desejo de coração que encontre tudo aquilo que precisa para ser feliz e descarte todo o excesso, que na sua vida aparecer. Feliz aniversário, tudo de bom, que Deus abençoe sempre, sempre você. Parabéns, Lina. Agora, para o final de semana. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros e agradecer a Deus a cada minuto pelo milagre da vida. Hoje, certamente, tudo dará certo. O seu caminho será suavizado pela brisa do ar que chegará até você de mansinho, trazendo com ela o aroma das flores que dará um colorido ao seu dia. Um bom final de semana para todos. E vamos ouvir a Garça com Divino e Donizete. E até segunda-feira, Luiz Rocha. Até segunda, em Brasília, 6h35. Chorar agora, eu não vou chorar depois. Pra ter você ao meu lado, eu já amei por nós dois. Você é meu grande bem, que já me fez muito mal. Comparo você, mulher, à garça do Pantanal. A garça não tem parada nas lagoas multicores. Você é mulher bonita, mas que tem vários amores. Não consegue ser fiel, não fica só ao meu lado. Me deixou em Campo Grande e foi embora pra Dourado. Descobri uma aventura que teve em Ponta Porã. E sei que passou a noite num cassino em Pedro Juan. Garça branca sem juízo já voou pra Corumbá. Descobri outro romance com alguém de Cuiabá. Fiquei te esperando no decorrer da semana, mas sei que você não veio, porque foi pra Quidauana, minha linda garça branca, que voa no céu azul. É a mulher mais bonita do Mato Grosso do Sul. Fiz um ninho em Campo Grande, só pra garça descansar. A garça não está aqui, mas no bairro Amambaí, espero a garça voltar. Em Brasília, 6 horas e 38 minutos. Agora vamos prosear com o Edson Catireiro, Edson da Feira. Bom dia, Edson. Bom dia, Luiz. Tá agarrado já? Aqui é igual carrapato, agarrado o dia todo. Opa, abençoada já tá na labuta também? Tá. E o pasteleiro? O pasteleiro tá enrolado, mas já chegou. Tá bom, e o que que o amigo quer escutar e pra quem você manda? Eu vou mandar para todos os ouvintes da Rádio Câmara. Sim. Que gostam da moda sertaneja. E vou mandar aqui para meus amigos feirantes aqui, tudinho, que gostarem. Certo. E para vocês, tudinho. Para a menina que atendeu o telefone, que é gente fina demais. A Manu. E fala para ela que eu estou esperando ela aqui para poder comer o pastel do homem. Tá combinado. Eu, qualquer hora eu passo aí também, tá bom? Ah, você tá enrolado, Luiz. Você fala que vem, você tá igual o Oscar Neto. Mas tá atrapalhado, mas nós vai. Beleza, tô aguardando. Tá bom, bom final de semana, até a segunda. Obrigado, e você também. Em Brasília, tá. Tchau. Em Brasília, 6h39. Nasci no meio do mato, sou um filho do sertão. Não jogo conversa fora, falo só por precisão. Minha água vem da mina e o alimento vem do chão. Dos meus braços o salário, e Jesus é meu patrão. E assim eu sou feliz, ao Senhor eu agradeço, por me dar tudo que tenho. Eu penso que nem mereço. Eu só vou pra comprar o que é preciso, pois aqui tem quase tudo que não tem, eu improviso. É a luz da lamparina que ilumina minha choça. Que beleza, meu irmão, ver crescer a minha roça. E assim eu sou feliz, ao Senhor eu agradeço, por me dar tudo que tenho. Eu penso que nem mereço. De pilhas com os filhos e a patroa, eu escuto as notícias e também moda das boas, da caça e da pescaria. Eu só tiro o necessário pra manter o equilíbrio aqui nesse santuário. E assim eu sou feliz, ao Senhor eu agradeço por me dar tudo que tenho. Eu penso que nem mereço. Em Brasília, 6 horas e 42 minutos. E agora vou falar com um amigo do sertão, lá da Rádio Vizinhança, meu amigo Brandão. Bom dia, Brandão. Bom dia, Luiz. Tudo bom com o amigo? Final de semana aí, preparado? Tudo sossegado. Tudo sossegado. Esse final de semana só dá uma chegadinha pro lado da Formosa ali também, lá pro lado de Itiquira. Tem um amigo que tem uma chácara por lá e tá descansadinha na chácara dele. Passar na chácara dos outros é bom, é bom. É bom. A sujeira que fica, depois ele fica catando. Com certeza. Ô, Luiz, eu vou fazer uma pergunta para você e sempre esqueço. Cadê o Beto Padeiro? Só que eu nunca mais ouvi o Beto Padeiro participar por aí. Ele participou só uma vez, até deixou o telefone que disse que tinha perdido um emprego, estava caçando um emprego de padeiro. Ah, é? É. Ah, moço, não dá ter sido alguma coisa que aconteceu com ele, né? Certo. E Luiz, eu quero deixar meu telefone, que às vezes as pessoas querem interagir com a gente, conversar, bater um papo, de vez em quando fica assim. Pode falar. O telefone para as pessoas, os amigos do Brasil Caipira, quiser fazer contato, ligar durante o dia com a gente, ou às vezes à noite também, pode ligar sem problema, é 9974-7676, que é da Via. E tem, dá claro, é 9141-1200. Podem ligar à vontade. Certo. Tá certo? É um prazer falar com os a família do Brasil Caipira. E o que você separou aí para nós sentar junto? Luiz, eu separei com o Ivan de Souza e o Júlio César, Olhar Sertanejo, mas para toda a família do Brasil Caipira. Para todos aí um final de semana. Obrigado, Luiz. Obrigado a você, com Deus, até segunda. Obrigado. Em Brasília, 6h44. Rancho, eu tenho a imagem que a vista pede. Quando é de tardinha e o sol vai sumindo na margem do rio, de alaranjado naquele espelho de água tingiu. E as copas da mata, a noite apressada já quase cobriu. Escuto o barulho do sapo no brejo e o triste assobio da ave noturna, da qual no momento o nome fugiu. Eu não me incomodo se tem pernilongo e nem se tá frio. Eu gosto de ver a lua prateada fazer desafio. Se ainda é mais bela que a cor amarela do sol que agora sorrindo partiu. Estrelas cadentes cruzando no céu, quem é que não viu? Será realmente que alguma delas um dia caiu? Essa é a rotina que adoro viver por dias a fio. Eu sou um caipira criado na roça, um pouco arredio. Mas quem me conhece já sabe que sou um cabra de brilho. Aqui no meu colo a cabocla me disse que sente arrepio. Na barba da nuca o carinho fazendo acender o pavio. Só falta um rebento, mas isso a gente até já viu. Pra nós o que conta é saber que aponta, se muito tardar no mês de abril. Aqui o meu mundo eu sei, É pequeno, mas não é vazio. Pensar em mudar daqui, chego até sentir calafrio, pois vivo contente na minha morada, onde sou sadio. Por nenhum tesouro de prata ou de ouro eu troco meu sítio na beira do rio. Por nenhum tesouro de prata ou de ouro eu troco meu sítio na beira do rio. Em Brasília, 6h48. E agora vamos dar uma esticadinha até no Núcleo Rural Taquara, falar com nosso amigo Carlinho Leiteiro. Bom dia, Carlinho. Bom dia, Luiz. As vacas estão reunidas? Hoje vão ser reunidas. Falei com o Nequinha ontem. Ele disse que vai botar o nome nas vacas, você chama uma por uma que elas vêm. Ah, é, né? É. Aqui a gente é muito boa. E o que que você separou aí para escutar? Eu separei com Silveira e Barrinha, Coração de Vitela. Eita, cantiga de Lurido, hein? Essa é, eu ouvi o Oscar Neto comentando de Silveira e Barrinha esses dias e não ouvi ninguém pedir essa música, eu falei, ó, vou pedir essa música. Só tem um caba lá de Formosa chamado Elvis, quando liga pede essa cantiga, e pra quem você manda? Eu vou mandar aí pro Oscar Neto, vou mandar pro Lorival de Birigui, pra professora Silvana, né, pra Mercedes, e pra todo mundo que estiver ouvindo, pra você, pra Manu, que é uma pessoa muito gente boa, né, que atende a gente com muito amor e carinho, e pro Bibiano, e pra todo mundo que gostar da cantiga. Obrigado, com Deus, até segunda. Até segunda, se Deus quiser. Em Brasília, 6h49. Casa de um fazendeiro, um peão foi convidado pra montar num boi selvagem que há tempo estava ajeitado. Amansou o boi na espora, cortando de lado a lado. A mulher do fazendeiro já caiu no seu agrado. Ela deu seu coração pra aquele peão alinhado. Seu marido desconfiou que sua esposa lhe traiu. Fingindo que viajou, o fazendeiro então sumiu. O peão bateu na sua porta, sua amada já saiu. Trocaram beijo e abraço, o fazendeiro logo viu. Porque estava de tocaia neste dia descobriu. Fazendeiro pra vingar esta grande traição, certo dia no curral convidou o tal peão. Vou matar uma vitela, prepara o coração. Você vem cear comigo, que é minha satisfação. O rapaz aceitou o convite sem saber sua intenção. Na hora daquela ceia o peão compareceu. Minha esposa volta já, o fazendeiro esclareceu. Coração que eu prometi, quem preparou ele foi eu. Sem saber o que se passava, o peão logo comeu. Perguntou de sua esposa, o fazendeiro a respondeu. Seu amor com minha esposa pra mim foi uma novela. Na sua noite de aventura eu estava de sentinela. Mas pagar com sua vida, a vida que era dela, coração que eu sei comeu, nunca pertenceu, vitela. Eu tirei de minha esposa, que já foi linda donzela. Em Brasília, 6 horas e 53 minutos, já estamos quase subindo a ladeira, mas vai dar prazo de eu atender minha amiga professora Silvânia. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Luiz. Rapa do Tacho, o que você escolheu para escutar e para quem você manda? É a minha preferida, Força do Amor com Lady Laura. Sim. Quero mandar para a filha da Maria Eunisa, né, a Lina, um feliz aniversário, que Deus abençoe muito a ela, dê muita felicidade, muitos anos de vida. Para a mãe dela, né, para a Maria Eunice, que é minha amiga, Claudinha de Formosa, o pessoal aqui do Café Sem Truco, seu Joaquim Rodrigues, a esposa, seu Silvio, dona Raimundinha, dona Janezine Pavão, seu Zé Leticista, a filha professora e o esposo Luiz, João Paulo e Tatiana. Quero mandar para o Severino Milanês, para Marlene, para Maria Helena Ceará, para o GG da Bike, e o Senhor abençoe muito ele, dê muita força para a NET, para o radialista lá, como é que é o nome dele? Tem o Brandão e tem o Plínio. Os dois, o Plínio e o Brandão, para a Neuza Coutinho e o Zé Serra, para a Divina Serra, para o Flor de Formosa, para o Inácio Junaí, para o Ricardo, que ele também parece que gosta dessa música, né? Uhum. Para a Laide Soares, de Sobradinho, para o João Benedito, para a Luzinei, para Maurílio, para o Francisco Lira, Nelson da Viola, Locaida, o Gels Caminhoneiro, enfim, né, para o Oscar Neto, para a Adriana. Enfim, né, para todos que já passaram por aí hoje. Um bom dia e uma boa semana a todos. Para você também, com Deus, até segunda. Até segunda. Em Brasília, 6 horas e 55 minutos. Agradeço a todos que estão em sintonia. Continue, já começa o Jornal com a Palavra. Obrigado a Manu, Bibiana e a todos que me ajudaram a fazer o Brasil Caipira de hoje. Bom final de semana. Fiquem com Deus até segunda. E a gente se despede com a cantiga indicada pela professora Silvana, com Lady Laura, A Força do Amor. Por não conhecer a vida, um jovem recém-casado, pelos caminhos do vício, por amigos foi levado. Perdeu a grande fortuna que o pai tinha deixado. Esqueceu a sua esposa e o juramento sagrado. Saiu sem rumo no mundo, num andante vagabundo. Logo se viu transformado. Sentiu o golpe, mas não foi desiludida. Mudou pra cidade grande, enfrentando a dura vida. Se formou em medicina, viu sua luta vencida. Mas por amar o marido que a deixou sem guarida, tinha o coração em brasa. Mais um dia em sua casa, um cego pediu comida. Quando recebeu a esmola, o cego disse a chorar: